Se te sentes só e não tens nenhum amigo, e a solidão te faz um ser tão incapaz, se a tristeza vem, faz de ti um perdedor, invadindo o coração que não sente mais amor. Olha pra Cristo agora, veja a salvação, sinta o amigo junto do teu coração. Thank you.